nesta sexta-feira na Antena Web, a entrevista com Marisa Mota. Uma referência no panorama atual da música portuguesa, Marisa Mota chama cada vez mais a atenção pela sua voz característica e pela sua igualmente característica interpretação. Antena Web foi falar com esta jovem de quase 21 anos de Montijo, que em 2010 concretizou o sonho de levar a sua música ao mundo. Conheça o passado, o presente e o futuro da vida artística de Marisa Mota. A próxima entrevistada do Tempo de Antena, nesta sexta-feira, 15 de Abril, a partir das 5 da tarde. Antena Web. Sintoniza-te. Um café, por favor. Aos domingos, à 1 da tarde, António Marcial abre as portas ao bar da Antena Web e oferece-lhe um café com música. Café com música. Domingos, 1 da tarde com António Marcial. Só aqui, no bar da sua Antena Web. Olá, eu sou o Dimartino Teixeira e às quartas-feiras conto consigo para percorrermos Portugal de lés a lés, das 21 às 23 horas, aqui na sua Antena Web, Portugal de lés a lés com Dimartino Teixeira. Tocam agora as melhores músicas em inglês. Mas tenho que mais Sou

Esteja bem. Esteja com a Antena Web. toca já a seguir. Take a look at a line in the water of life. Sing it. Feel the sun going up in your beautiful heart. Thank you.